top, mandando aquele velho e forte abraço pra todos os velhos manos velhos que sempre estiveram e sempre estarão nas fitas com a gente, certíssimo? Pode crer, mano, paz, força nas pule, porque é o seguinte, Deus vai estar sempre do nosso lado. Nada mudou, ainda vivemos presos em grades de ilusão, onde a pena que cumprimos é a dura escravidão. Escravidão é encoberta, é mascarada em cima do nosso povo que se acomoda e nunca tem nada, pois todo brasileiro tem o sonho de um dia ter seu carro, casa própria e um pouco de alegria, mas não passa de um sonho que não se realiza, que a tal de previdência não concretiza. Trabalham, dão duro na vida inteira para se tornarem aposentados. Receberão muito pouco, serão ludibriados e ninguém nada a ver. Finge não perceber e além nada fará, mas sempre nos dará esperança. Segurança para os mais fortes, empresários, banqueiros, e eles metendo a mão no nosso mísero dinheiro. Polícia roubando ladrão, cidadão sendo assassinado, enquanto o colarinho branco vai dando golpe no Estado. Pobre roubando e matando é consequência do desemprego, enquanto os ricos o fazem pela ganância do dinheiro. A marginalidade não tem mais sexo, não tem mais raça, principia da miséria, resulta na desgraça. Não se deixe envolver por qualquer frase então, mostre-me o contrário, pois todos nós sabemos que os maiores bandidos são públicos e ricos e andam por aí muito bem vestidos. Se houvesse pena de morte não seria a saída, certamente estaria selando suas vidas. São pessoas instruídas de alta classe social que matam, roubam e corrompem na maior cara de pau. E nunca serão presos, reprimidos, condenados, possuem costas quentes e um bom advogado. Serão absolvidos de forma injustiçada e andarão por aí como se nada tivesse acontecido. Sorridentes então, seu ato passou despercebido. Chega chegando, pode crer, nunca deturpamos a realidade. Somos escravos do sistema, somos escravos da burguesia, nobreza, elite, alta classe. É assim que chamamos, não é? Oiê, oiê. Pequena parte, minoria que controla o Brasil, manipulando o nosso povo de uma forma sutil. Classe dominante que explora ignorante. Ignorante somos nós, pois nunca fizemos nada para melhorar essa vida que levamos. Não podemos ficar quietos, vamos reivindicar. Cansado de vir e ouvir promessa na televisão que tudo ia mudar, melhorar, não. Mesmo governo, planos e medidas, e continua a pobreza assolando nossas vidas. Nietzsche e Duque Jean, vamos relatar toda a realidade de ontem e de hoje, mas não vamos poder contar pra você o que o amanhã pode te oferecer. O que faremos então para mudar? Já demoramos demais, não podemos mais esperar. Uma pessoa que pense no pobre e seja competente, que possa lutar do nosso lado de corpo, alma e mente contra o fascismo, ambição e egoísmo em nós. Temos que lutar e acabar com tudo isso. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco. E só assim, então, viveremos em paz e ninguém será discriminado jamais, reclamando da vida ou trabalhando em vão, esperando o auxílio dos governantes da nação que deixam a corrupção invadir suas mentes, considerando o nosso povo como um bando de delinquentes. Não consideram a nossa gente nem o nosso movimento. Mal político, bandido, você já era, lamento. Pondo fim nos dias ruins, verás então que a sua vida é boa sim, mostrando para todos que você é feliz, fazendo da sua vida o que você sempre quis. Criticamos o errado, é isso mesmo, novamente colando na banca Duque Jean, Snip de a nação. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco, colarinho branco.